seu site na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Pela internet você me diverte, fala de mais coisas que eu nem sei. Que vai fazer nessa sexta-feira? Será que a gente poderia se encontrar? A gente sai pra falar besteira e de repente a gente pode se gostar. O seu site na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Pela internet você me diverte, fala de mais coisas que eu nem sei. Hoje logo depois que eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, pela internet você me promete, ser aquilo tudo que eu sonhei. Que vai fazer nessa sexta-feira? Será que a gente poderia se encontrar? A gente sai pra falar besteira e de repente a gente pode se gostar. Bye.